és tu, tudo o que tens sou eu, e o amor dos dois é tudo o que Deus nos deu, e o amor dos dois é tudo o que Deus nos deu, tudo o que tenho és tu, tudo o que tens sou eu, e o amor dos dois é tudo o que Deus nos deu, e o amor dos dois é tudo o que Deus nos deu. Abandones agora, não vou suportar, pois meu amor sem o teu é fauna sem flora, é passarinho sem ninho para se agasalhar. Briga comigo e põe tuas mágoas fora, só não digas agora que me vais deixar. Tudo que tenho és tu, tudo que tens sou eu, e o amor dos dois é tudo que Deus nos deu. Tudo que tens sou eu, e o amor dos dois é tudo que Deus nos deu, e o amor dos dois é tudo que Deus nos deu. Põe as malas no chão, me abraça, me beija, meu coração te deseja, o teu me quer bem. Também sou de amor, então que assim seja. Vamos brigar lado a lado como nos convém. Diz a quem nos quer mal e morre de inveja. Somos um para o outro e para mais I'm not afraid to die.